io con la schiena. 3896, centro da cidade, autoridade sul, 10, 0, 0, 0, 0. Batista, com esse 125 decimal 45, alterna 126 decimal 5, boa viagem. ele está pedindo a pressão de 5%. Estimado posto. Montana. Manchester, registro de visual, registro de sinal de 0013. Tem autoridade de voo do Vera Cruz, somente em direção do Rio de Janeiro. Passando através de Caribe. O futuro do Rio de Janeiro. Edible shots from a dad to sit him. Vou chamar a gente para fazer um pouco de turbulência, trazendo o código de solução. 153, climbing checkup level 105, and do I have a situation? 3, 2, 2, 2, 0, 5, 0. foi Boston, tentou a chegada Boston, e prossegue a via. Agora descendo para o 050, e o sinal de estava dando para uma 3. Thank you. Tony 5274, negativo o modo diário, 5274, e mantém essa frequência, pode falar o que está bom. Solicitou o controle de um palmar sobre o trato. Temos o trato Apatão, o Golfo Filósofo, de Vitória Conquista para Salvador, do curso, o Embraer 1-0. Está agora na posição de 12 horas, 81 milhas, com o curso, mantendo o voo 1-0. Passando a posição coral, mantendo o 1-0-0, tendo agora o controle de áudio na frequência 0-0-1. Meu 4-8, tendo agora o controle de áudio na frequência 1-2-5-2-4-5, ao término 2-6-2-8-5. Vai ser reproduzido esse plano, o plano está válido até das 15, você teria mais 10 minutos aí para revalidar o plano ou uma queda de erro ou possível de avião, ok? São 12 horas, 1 5 milhas, tudo a oeste, Manco número 1905, confirmado, Charlie 208. Thank you. Washington Golf, Kilo Control Salvador. O trânsito do Capatão do Golfo, Kilo Oscar, agora posição de 1h, 2-3 milhas, Caiano Oeste. A indicação de nível autorizada é 1-0, da indicação de nível 1-4. O trânsito do Capatão do Golfo, na sua proa 2-7-0, realizado para tudo. Eu vou 1-3-0. 2-2, passo final do comando. Passando a posição de uma partida final do seu segundo pela terceira.